Periculoso, diamante lapidado pelas mãos do poderoso. A joia, peça rara que é feita de carne e osso. Ó, nós aqui na cena, fase 2 do velho jogo. Com mais sabedoria, é só um de alguns tesouros. De tudo que plantamos neste solo tenebroso. Regado por suor, lágrima e sangue, mano, é louco. Tem que ser guerreiro pra manter-se em pé no jogo. A febre veio mais forte e bem mais cabuloso. O vírus que atinge da criança até o idoso. Invade o coração e dali bombeia pro corpo todo. Poder indestrutível, mente fértil, corre solto. Personalidade, atitude, é nós de novo. Jogando no mesmo time, vivendo e aprendendo, fazendo reforço. O ponto de equilíbrio do sorriso até o choro. O décimo planeta se criou dentro do globo. Herdeiro do solo terrestre, ataque sonoro da boca dos loucos. A terra sempre gira sem parar pra descansar. Feito minhas madrugadas que não durmo pra rimar. Aqui não é uma tosse, é febre que dá overdose. Música que vem da alma, pronta pra se eternizar. Valores verdadeiros, porque aqui é dom de berço. A Cristo agradeço em nome de todos os guerreiros. A febre que se alastra, parte 2 da caminhada. Na fé firmam seguindo com os loucos na jornada. Diamante lapidado aqui, 5 peças raras. Inconfundivelmente é nós a febre que se alastra. Não tem jade nem rubi que venha valer mais que isso aqui. Fúria 1, DJ Naldo, Aline, Siba e DR. Diamante lapidado aqui, 5 peças raras. Inconfundivelmente é nós a febre que se alastra. Não tem jade nem rubi que venha valer mais que isso aqui. Fúria 1, DJ Naldo, Aline, Siba e DR. Formação progressiva, longe da mentira. Seguindo forte na trilha, por Deus que nos guia. Fundamentos importantes, algo não explicado. Fez a prece e a perfeição ficarem amigas neste caso. Quando gira o tempo passa, até uma grande rixa calma. Mente fértil que produz e planta pra colher o bem. Eu sei que tudo tem seu tempo, mas queremos ir além. Invadir as estações, as emissoras também. Temos missões para cumprir, sonhos pra realizar. Dinheiro queremos sim, e ninguém aqui vai negar. Viver daquilo que cê ama e dedicou toda a sua vida. É nada mais, nada menos, rapaz, do que justiça. Diplomado pelas ruas é honra, sem comentários. Aqui em carne e osso, veja o certificado original, verdadeiro, em negrito, estampado. O som que ecoa aqui do gueto, invade mansões e barracas. E assim vamos a mil, sem querer ser mais que alguém. Conquistando nosso espaço e o lugar, o sol também. Nós queremos consequências de um trabalho muito lindo. Investimento nos moleques, pro teu sono ser tranquilo. Que Brasil, irmão, é esse que exige experiência. Mas a vaga fica escassa quando passa dos 40. Espectro visível, feito a febre que faz hinos. Tiro de longa distância que não mata. Da esperança, lapidado pelas mãos do grande juiz perfeito. Salvador, boca do rio, a febre é nós. É nós guerreiros, é nós guerreiras. Diamante lapidado aqui, 5 peças raras. Inconfundivelmente é nós a febre que se alastra. Não tem jade nem rubi que venha valer mais que isso aqui. Fúria 1, DJ Naldo, Aline, Siba e DR. Diamante lapidado aqui, 5 peças raras. Inconfundivelmente é nós a febre que se alastra. Não tem jade nem rubi que venha valer mais que isso aqui. Fúria 1, DJ Naldo, Aline, Siba e DR.